Muita calma nessa hora, hein? Estou sofrendo, te querendo. Não dá mais pra controlar essa dor que me invade. Dá vontade de te amar. Estou quase enlouquecendo. Você não quer perdoar. Sei que estou te perdendo. Impossível aceitar. Se te machuquei, amor, perdoa. Não sentir o teu calor. Sentir o teu calor.